Senhoras, senhores e chimeios, está começando mais um DS. Como assim mais um? Como assim mais um? Não sabe contar, cara? Tá bom, vai. Missão a Mostefano. Jesus, lembra um pouquinho. Senhoras, senhores e chimeios, está começando o primeiríssimo DS Cast, o podcast da DS Party. Aê! Bom, eu sou o Snow e cogumelos verde não faz tão mal assim. Eu sou o Vaz e eu queria ter o bigode do Luigi. Pronto, eu falei. Tá bom agora? Dá meu 100 pila. Eu sou o Tripa C, que apesar do meu nome ser Mario, eu nunca comi ninguém atrás do armário. Mentira. Eu sou o Dorf. A primeira vez já passou. Não comeu porque não quis. Eu sou o Dorf Oshinka e nunca teve nenhum Mario atrás do meu armário. Bom, então vamos em frente, não? E eu sou o Osmar e eu só tenho três palavras a dizer. Here we go! Calma aí, vamos contar. Here we go! É três! Sensacional! Ele sabe contar! Sensacional! O Osmar sabe contar, velho. Eu sei contar, tá vendo? Eu sou o Matsu e o Dry Bones é invencível como eu. Oh, vamos quebrar o Matsu pra ver se ele volta ao normal. Podem me chamar de senhor se os senhores quiserem. Bom, estamos senhor. Aqui começando com a participação especial do Osmar, que é uma enciclopédia viva, ambulante, com dois olhos e uma boca. Do Mario. E um bigode, né? E um bigode. Então é isso, gente. Vamos entrar na estrada do podcast com ninguém mais, ninguém menos. Bom, acho que vocês, depois disso, devem ter uma ideia do que a gente vai falar, né? Sim, claro, claro, do Luigi. Falar do bigodudo. Vai, do Luigi. Não, pera aí. Que ué. Luigi, velho? É o Adi, não é o Luigi? Não, pera aí. É o Mario, velho. Que Mario, cara? Mario? Que Mario? Como assim? Que Mario? Piadinha sem graça. Eu não sei que Mario que é. Isso me atinge. Não, ó, posso fazer um adendo? Eu desde criança sempre sofri piadas inconsequentes em relação ao meu nome. Pessoas de todos que estão ouvindo esse DSCast, isso não tem graça, gente. Eu estou falando sério. Só pra você não tem graça. Só pra você. O armário vou fazer uma terapia agora. Eu tenho trauma dessa piada do caralho, que não sei quem inventou essa porra. Pega o cara e bato o cara. Não é do caralho, mano, é do armário. Coloca a musiquinha dos Trapalhões aí. Bom, então é isso, a gente vai pra nossa próxima sessão, que é o DS Inbox. O que é o DS Inbox? Não tenho a mínima ideia. Ninguém sabe o que é o DS Inbox. DS Inbox foi um nome muito filósofo, pelo jeito. É DS numa caixa. É o DS numa caixa. É a caixa do DS. É a caixa do DS. Não, então é o DS Inbox, que é a caixa do DS que você pode ter milhões de surpresas lá dentro. É ali que a gente vai contar nossos e-mails, nossas notícias, lançamentos e eventos do mês, tudo relacionado a games. Vamos lá, DS Inbox. Isso, vamos lá de novo com mais um, o primeiro DS Inbox. Estamos aqui com... Aê! Isso mesmo, estamos aqui com o Matsu, com o Dort e com o Vaz. O resto... Ah, isso é mesmo. Bom, vamos começar aqui com a nossa leitura de e-mails. Opa. Não tem nenhum e-mail na minha caixa. É, tem um pequeno nossa, problema, né? Droga. Que será? Ninguém gosta da gente, então a gente vai virar emo, porque ninguém mandou e-mail pra gente. A gente vai virar emo. A gente vai virar emo, vamos... Nossa, eu vou cortar meus pulsos agora. Olha que eu tinha postado no blog, ninguém mandou. Eu postei no blog, falei, amanhã um monte de gente vai mandar e-mail, a caixa de e-mail tá lotada. Não tinha nada, até hoje não recebi e-mail. Então, tudo bem, cara. Bom, aproveitando que estamos lembrando de coisas... também existe o Twitter, né, da Death Party, e a gente tá colocando sempre um monte de notícias legais que estão correndo pela net, com links pra posts muito bons, vale a pena acompanhar. Olha, eu nem tenho Twitter, eu tô pensando em criar um Twitter só pra acompanhar o Twitter da DS Party. É sério, eu não tenho Twitter. E eu digo aqui que é incrível. Mas nem precisa de Twitter pra acompanhar. Oi? É só você entrar na página do Twitter, twitter.com/DSParty, que você vê lá todos os tweets da, que a gente colocou. Mas se a pessoa tem uma conta e, por exemplo, usar o navegador do Google, né, que é o Google Chrome, tem a extensãozinha que é o Chrome AdBird, e onde você tiver, o que você estiver fazendo, o que você estiver vendo, ele vai lá e apita, parece um passarinho muito louco, e avisa que a Death Party tá tweetou uma nova coisa. Isso é legal, eu gostei. Eu só fiz por causa dessa extensão, senão eu não fazia um Twitter. Tá bom, não para de fazer propaganda, né? Não deve muita gente já. Bom, quem quiser mandar o um e-mail para o DSCast, é o dscast@dspare.com.br. Anotou? Repete, DSCast. É nóis. Repete, Guilherme. dscast@dspare.com. É isso? .br. .com.br. Até eu lembro, então você lembra. Tem que botar. Tem que colocar o nome. E a cidade de onde quer, né? Se não colocar o nome nem cidade, vai ser o Joãozinho do Acre. É, a gente vai inventar o nome pra você. De Curralinho. Bom, vamos falar das notícias, certo? O que temos de notícias hoje, Dodge? Esse mês teve uma notícia bombástica, todo mundo sabia que alguma hora ia chegar, mas chegou com um detalhe muito legal, que é o sucessor do DS, o 3DS. 3DS. O 3DS, que o cara permitiu. Bom. o 3DS, ele foi anunciado numa nota pequena, nem sei direito onde é que foi, mas aí começaram a divulgar pela internet inteira. E um detalhe legal que foi divulgado oficialmente é que você vai conseguir enxergar com aquele 3D de cinema, sabe? 3D estereoscópico que salta assim pra fora da tela, mesmo sem precisar de óculos. Mas o 3D vai sair pra fora da tela ou pra dentro da tela? É pra fora. Sair pra dentro é foda, meu filho. Sair pra dentro é foda. Não, mas é que eu fico imaginando a imagem saindo pra fora da tela, né? Ah, quando você vai no cinema, a imagem salta pra fora da tela. Você tira o óculos e fala, ô, tudo bem agora. É, calma, tudo bem agora. É, qualquer coisa chame o AT. Bom, volta. Se a imagem. Se o jogo estiver te ameaçando, você só fecha o DS que tudo bem. O que mais? Bom, ele vai usar o sistema de parallax, né? Ah, é. Diz a lenda, dizem os boatos por aí, que ele vai conseguir gerar esse 3D foda sem óculos, porque ele vai usar uma tela especial lá da... De quem que é? Ah, não importa. Mas é uma tela fodona lá, que vai... Que é mais ou menos assim. Sabe aqueles tazos que você virava e via imagem diferente dependendo do ângulo que você olha? O negócio da tela é mais ou menos isso, só que cada olho seu enxerga uma imagem. E aí o seu cérebro junta as duas imagens e aí você tem a impressão de que o negócio tá pra fora da tela. Coisa muito foda. Bom, vai ter Rumble também? Ah, é, tem mais alguns boatos também. Que tem uma patente que a Nintendo fez já faz acho que uns 2, 3 meses, que falava de Rumble, que a partir da Stylus e tal, depois eu coloco o link, e também dizem que vai ter sensor de movimento. Eu só quero fazer um comentário rápido. Um mês depois que eu compro meu DS, vem uma merda dessa dizendo que vai sair um novo DS. Então, isso aconteceu comigo também. Eu comprei o... Não. Que pariu. É, acho que foi... Com DS, eu tinha comprado o DS Fat, acho que um mês depois fiquei sabendo do DS Lite. Então, mesmo sabendo que vai sair o 3DS, eu insisto em comprar o DS XL, porque por causa da tela, do tamanho, vai ser... Um amigo meu disse que ele é pesado. Perdeu portabilidade, sim. Mas imagina jogar um jogo foda, sei lá, um jogo foda nele. Ah, ele é pesadinho, mas ele também não é tão pesado assim. Ah, O foda é que não cabe no bolso. É, mas isso aí... Quer dizer, até cabe, mas vai rasgar a calça. Mas assim, eu prefiro ficar com o DSXL, mesmo sabendo que ele vai lançar. E eu não sou aquele maníaco que vai comprar na hora do lançamento e tal, até porque eu não tenho dinheiro. É a minha opinião. Eu acho que vai ser um tem gente que tem dinheiro, né, Dort? Não, eu não compro tudo no lançamento. Mas assim, se o... Eu espero, e o DSXL eu não vou pegar não, vou esperar pro 3DS. Se o 3DS for como tá saindo aqueles rumores por aí, que eu acho que a gente nem vai falar disso, que é um fake desgraçado, eu não vou nem sei lá, nem vou cogitar em comprar no primeiro ano que ele lançar. Que porra. Aquilo seria um protótipo, não é o definitivo. Não, pelo amor de Deus. Protótipo não é feio, DS, né? Aqui. Puta merda. É Deus, velho. Depois a gente põe imagem pra... Se eu não me engano, o DS Fat, quando foi anunciado na E3, ele também era bem mais feio do que... Mas assim, DS, Double Screen, aquilo lá tem uma screen... Ó, mas você vê o tamanho da tela? Ah, muito legal. Eu achei a ideia do negócio legal. Não, a ideia é legal. Agora, imagina você... jogando aqui, sei lá, você pode jogar ele de pé, deitado. O problema daquele design é que não protege a tela. Teria que ser alguma coisa tipo tablet PC. Você conseguiria fechar pra dentro, que aí ficaria legal, que protegeria a tela. Bom, mas é só rumor, vamos em frente, vai. Lançamento. Senhor Vaz, o que teremos? Vamos lá, então. Três jogos foda pra caralho, que dois vão sair em maio. É, maio. O Blue Dragon vai sair em 18 de maio. É a continuação real, moda foca, de Dragon Ball. Do Blue Dragon de Xbox. Que Dragon Ball, cara? Pô. Que Dragon Ball, cara? É igualzinho Dragon Ball, tudo bem. Pô. Claro, né, cara? O mesmo character design não ia ser igual. É o mesmo criador, o né? O character design é o Akira Toriyama, né? Como é que é? Masami Kurumada, que é do... O Akira Toriyama faz tudo, né? Fez Chrono, fez Dragon Ball, Dragon Quest também. Blue Dragon. Mas o que importa é que eu cheguei a ver, o Vasco me mostrou. Cara, é muito legal você criar é, sua carinha. A personalização vai ser um troço foda pra caralho. Vai ser um diferente de Xbox, vai ser um action RPG tipo Legend of Mana, ou Seiken Densetsu do Super Nintendo, se vocês lembram. Não sei se vocês lembram, se vocês jogaram. Que era um jogo bem livre. Calma. Senken Densetsu. O Legend of Mana, do Play 1. Não. Nunca jogou? Bom, enfim. Era um jogo foda pra caralho, um action RPG. Podia fazer praticamente tudo. E o legal é que vai ser uma customização tipo um MMORPG, sabe? E também vai ter um mini MMORPG em Wi-Fi. Que vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Eu acho que o jogo vai ser foda. Vai ser um dos melhores jogos de DS do ano. Com certeza. Se não anunciarem nada melhor até o final do ano, né? Mas, enfim... Isso a gente diz hoje, né? Não, é... Tá, até o final do ano ainda é capaz de ter algumas surpresas diferentes. Enfim. Também, por outro lado, vai ter um jogo de estratégia muito foda, cara. Que eu achei praticamente... Eu acho que vai ser perfeito, cara. Vai misturar uma história cômica com estratégia e RPG. É Dawn of Heroes. Também mandei um vídeo pro Snow. Nossa, cara. Eu achei muito foda. Vai ser muito completo o jogo. Vai ter 25 classes divididas em 6 facções, cara. Vai ser uma porrada de personagens. E ainda vai ser um jogo de estratégia foda. Os gráficos são muito foda. A habilidade parece ser foda. E o modo de controle do jogo vai ser muito foda. Na tela vai aparecer... Tá tudo foda. Tudo foda, exatamente. Esse é vai foda, ser o rapaz. Foda. Esse vai ser o fudido do ano. Esse vai ser o foda. Se vocês não jogarem... É, o jogo é foda. Em cima, na tela de cima, vai aparecer os personagens. Todos em 3D. Muito foda. E na tela de baixo vai ter... Foda, velho. Vai poder ver todo o campo de batalha, vai poder mexer... Bah, vai ter um troço assim, cara, espetacular. Acho que vai ser o jogo de RPG... De RPG, não. De estratégia do ano. Isso aí vocês podem escrever. Blue Dragon, não sei se é verdade, mas esse vai ser, tá? Esse vai ser, caralho. Muito obrigado. O trailer me chamou atenção porque... me chamou atenção porque... Dizia lá... História hilária. É porra. Sim, vai ser, um troço... O só pelo gráfico tu tem já vê que vai ser um troço muito massa. Então, eu vi, a jogabilidade é boa. Tipo, você vem ali quadradinho pra cá, quadradinho pra lá, anda, tá, bate no cara, beleza. Você constrói seu carinho, olha só, é da hora. E quando você mistura tudo isso com uma história abrangente, uma história que... hilariante, né, como diz o trailer, porra, cara. É, vai ser... É, como eu disse, já vai ser o foda, mano. Vai ser o foda, mano. E aí... Teve essa semana, ou semana passada, eu acho, não lembro, anunciaram um jogo de um novo jogo de DS que se chama Fractured Soul. Vai ser um jogo, um side-scroller, esse assim, de plataforma, muito foda. É. Não, ainda não tem data de lançamento, mas me lembrou o jogo, me lembrou mais ou menos os primórdios do Metroid, que é bem legal, por sinal. Pra quem não jogou, jogue, né, não. Enfim. Tô jogando. Jogo é... Vai, por exemplo, o personagem principal vai... Puta, por exemplo. Pera aí. O personagem principal tá dividido em duas dimensões. Ou seja, as duas telas do DS. E tu vai poder trocar de uma pra outra a hora que tu quiser, cara. Então vai deixar a dinâmica do jogo muito foda. Vai ter os puzzles diferentes que a gente nunca viu ainda no DS. Que, por exemplo, pra passar de uma certa parte, tu vai ter que trocar de dimensão. Pra matar tal chefe, tu vai ter que trocar pra outra dimensão. Tu vai poder trocar a hora que tu quiser, se tiver que matar um bicho numa dimensão, se tiver que fugir do ataque de um bicho numa certa dimensão. Pá. Eu vou botar o trailer do jogo no post pra vocês verem. Esse também vai ser outro legal, outro bonzão do ano. Ainda não tem data de lançamento, não tem porra nenhuma, mal anunciaram o jogo, mas aguardem novidades. É, muito foda. Legal que a dimensão pode ser uma que... subaquática, outra terrestre, que você pode mudar. E é muito, muito da hora. Eu acho que vai ser mais... Você tem que subir um lugar que você não alcança no terrestre. Mais ou menos, vai ser mais ou menos passado e futuro, uma coisa assim. Eu não entendi muito bem, porque eles não soltaram muita coisa sobre o jogo. Mas vai ser mais ou menos isso. Poder trocar de dimensão a hora que tu quer e... Vai ser um jogo foda pra caralho. Amém, né? Amém! Amém, cara. O que que de eventos? Os eventos, nossa, mês de abril vai ser quente, cara. Não vai estar parado, não vai estar. Pra quem, olha só, por exemplo, pra quem curte Pokémon, que vai ter? Vai ter o Pokébolas de graça. Torneios... Quê? Pokébolas de graça. Não. Não é Pokébola de graça. Ainda não. Vão ser os torneios da lá. Nossa, eu não consigo falar esse nome. É Latamel. Será realizar. É. Os torneios da Latamel que serão realizados na FNAC. É, olha aqui as datas, por exemplo. 10 de abril vai ser em São Paulo, 17 no Rio e 24 em Brasília. Beleza? Anotaram aí? Repetindo de novo, agenda do DS Cast. 10 de abril em São Paulo, 17 de abril no Rio e 24 de Brasília. 24 de abril em Brasília. É isso aí. É, todos os torneios. Que mais que vai ter? De lá também é feito na FNAC, né? Exatamente. Isso aí, cara. Também vai ter o Anime Osasco nos dias 24 e 25 de abril, que a gente vai estar lá com campeonatos, com prêmios, com tudo de bom pra vocês. Certo, Dort? Certo. Lembrando que o Anime Osasco é... Ele meio que sofreu uma digievolução, sei lá, que... Peraí. Se digievolução é Shinken em japonês, como seria desinvolução? Sei lá, deshinka. Bom, mas... Então, o que aconteceu é que o lugar onde o Animal Sasuke iria ser feito, ele não vai poder mais ser feito. Só que para não cancelar o evento, eles arrumaram um lugar em São Paulo. E aí, para não descaracterizar o evento, fazer um Anime Osasco em São Paulo, ou que nem o como se chama, Rock in Rio, Lisboa, eles mudaram o nome pra Anime Team. Rock in Rio, Lisboa. Foi a coisa mais estranha, tinha que ser em Portugal. É Rock in Rio, só que em Lisboa. Como que acontece uma coisa dessa? Pelo mais a organização da Anime Osasco mudou o nome do evento. E qual é o nome agora? Anime Team. Anime Team. Da hora. Isso. Anime Team. Que mais que vai ter? É, não pode entrar. Que mais que vai ter de evento que a gente vai estar lá? Vai ter o Cosplay Con, mas esse agora em maio, nos dias 22 e 23, que a gente também vai estar lá. Aê! Aê, pretendo estar. Pretendo estar. Estaremos. A gente vai, né, Dort? A gente vai. Desce, para e vai. Lógico que... Aí quem lógico exatamente que vai pode mudar, mas desce, para e vai. É nóis. Também vai ter Anime Friends, do dia 9 a 11, 15 a 18 de julho. O evento mais esperado, maior, mais gigante, monstruoso do que existe. Anime Friends tem 300 dias de evento, tá? Quem quiser comprar já pode comprar. R$10 cada ingresso. Vocês vão gastar R$3.000. Pior que o negócio é mais caro que R$10, mas... O negócio é gigante, tem de tudo lá dentro, só que... É preferível, se é a primeira vez que você vai no evento, não escolhe o último domingo. Se você escolher o último domingo, você vai ter uma impressão muito ruim do evento. Tenta arrumar um espacinho no meio da semana, já que é férias, e vai no meio da semana que é mais tranquilo o evento, dá pra curtir melhor. Qual que é a impressão ruim que você vai ter do evento? Você não vai conseguir andar. Teve eventos que o pessoal apelidou de Encoste a Frank. Encoste o quê? É, que assim, você mal conseguia andar, era pior do que balada super lotada. Puta merda. É, então, por isso, se é a primeira vez que você vai, escolhe um dia da semana. Vai ser menos dor de cabeça, vai dar pra curtir mais, vai ser bem mais legal. É férias, então não é impossível conseguir isso. É isso aí, galera. Todo mundo... Vai em todos que vai poder aproveitar completamente o evento. É, sim. É, poder aí você consegue ver tudo. Mas eu fui no meio da semana. Então, e quando que vai estar vendendo os ingressos? Quando, Matos? Quando que vai começar a vender os ingressos antecipados? Daqui a pouco. Daqui a pouco quando? Dia 17 de abril. Ou seja, talvez já passou. É, cara, os caras vendem 3 meses antecipados, velho. Vai ter nego vazando pra fora do evento. Vai ter mais evento, não vai? O que vai ter, Dort? Na verdade, não vai ter, já teve. Só que o evento foi muito aí. Foda, então vale a pena comentar aqui. Que foi o Troféu Game World. Ele foi organizado pela Tambor, que é a empresa que faz a Nintendo World, GW, Site Herói, MSN Jogos, faz um monte de coisa. E contou com a ajuda de um monte de empresa grande, a Nintendo, a Sony, Microsoft, a Nvidia, a Warner Bros, Yamato, e um monte de empresa. E foi muito legal o evento. Ele teve o dublador do Mario, o Charles Martinet, cara muito simpático, esforçado. Ele passou a tarde dos dois eventos lá, dando autógrafo, participando de atividades, e sem tirar o sorriso do rosto. E também lá no evento tinha vários stands, deu pra gente colocar as mãos no DSXL, no gigante. E teve campeonato de cosplay com uma Samus muito foda que até brilhava, só faltava dar tiro e virar Morph Ball. E até saiu no Jornal da Globo. E, bom. Se vocês quiserem mais detalhes, tem lá na a gente vai colocar o link no final do podcast. Teve uma coisa muito legal que foi feita no Troféu Game World, que eles começaram uma campanha. Sabe que o preço aqui dentro do Brasil dos jogos, o preço dos jogos aqui dentro do Brasil, é bem mais caro do que lá de fora, né? E isso acontece por causa que tem um monte de imposto que triplica, quadruplica o preço original do jogo. Aí, o que, que a Tumblr está fazendo? Tem um projeto de lei do Carlito, que é de 2007. Só que ele está parado. Já faz 2 anos. E aí, essa campanha está querendo arrumar um monte de um monte de assinatura para conseguir chamar a atenção dos políticos e fazer esse negócio sair. Se o negócio sair, vocês já perceberam um negócio que o preço do jogo pro PC é bem mais barato que o preço do jogo do cara, se você dos não tivesse consoles, falado isso, eu não teria percebido. Porque eu não vou atrás de jogo foda pra PC. Porque meu computador não suporta. O mesmo jogo... É, eu também não tenho, mas eu vejo de vez em quando nas lojas e impressiona. Tipo, enquanto o jogo pro Xbox, PS3 é quase R$300, o jogo pro PC é menos que 100. Como assim, cara? O mesmo jogo. É broxante, é broxante. Mas é, ó, dá uma olhada nas lojas. O mesmo jogo, Street Fighter 4, Assassin's Creed, Resident Evil, sei lá o que mais, você acha pro PC um preço bem mais barato que do jogo. E por que que é isso? É porque existe uma lei que foi aprovada não sei quando, que é a lei da informática, que ela incentiva produtos para computador, né? Que foi criada para aumentar essa estrutura no Brasil, né? E aí, esses jogos de PC caem na lei. Nessa lei, então tem um monte de isenção de imposto. Mas já os jogos de computador, não. E o que que o projeto de lei da campanha tá querendo fazer? Tá querendo estender essa lei que incentiva os softwares de PC para jogos de console em geral também. E, então, entrem no site, se cadastrem lá, que se a coisa for aprovada... É isso aí, gente. Todo mundo junto pela campanha. Diminuir eu muito quero... o preço dos jogos. De mãos dadas. Todo mundo feliz, contente, saltitante, porque nós não merecemos ficar pagando toneladas e toneladas de impostos e não receber nada em troca. É verdade. Mas é baratinho, é baratinho. É só uns R$200. Quem é que não tem R$200 hoje em dia, hein? Pra comprar um jogo, hein? Hein? É, isso aí é o Brasil, né, minha gente? É o Brasil. É o Brasil. Não, tranquilo. No Brasil, onde a renda média não passa de 1.000, um bagulho que podia custar 3 vezes menor do preço, tá aí esse preço absurdo. Não, não tem condição. A moral, o certo era custar uns R$60, cara. R$60, mais ou menos. 60, é quase 70 reais. O salário mínimo inteiro, né? Troço o quê? R$200, R$300, hein? É. Mas se for pensar, é praticamente tudo, assim. Porque a gente recebe menos. O nosso salário mínimo é nem um terço dos caras aí fora e lá bem mais barato, é metade do que tem aqui. Pô, o que, que a gente é? Escravo? Caralho. Bom, então é isso aí, acho que o recado tá dado. Participem. Entrem lá, participem, mandem pros seus amigos, pros seus camaradas, pras suas mulheres, pros seus pais, pros seus tios. Pro seu cachorro, isso pro é muito seu importante, porque... papagaio. Seus pais, suas mães. É, bota todo mundo manda pra assinar esse negócio. Tio Luiz lá. Pega da... sua avó, chama, coloca lá na frente manda do PC. Manda pra todo mundo pega... essa merda aí, que se der certo vai vai funcionar. Se funcionar vai ser um troço foda pra caralho. E vai ser uma precisa. Primeira vitória pros gamers, né, que... Esse mercado, essa indústria é muito desprezada ainda pelas pessoas. Está ganhando espaço. Mas se uma lei como essa for aprovada, já vai ser uma vitória grande que vai unir ainda mais os gamers. Até porque a única vitória gamer que a gente tem é em torneio, né? É um torneio, é vitória do gamer. Porra, nem isso que eu não ganho. Vamos organizar. É, verdade. Mas vamos se organizar, mano. Olha só, é muito fácil. Precisa do nome, do RG e do e-mail, e do né? E-mail. Alguma coisa assim? É, só precisa disso. Nome, e-mail e RG. Só? Eu faço parte RG da campanha. Você não perde nem um minuto pra assinar o negócio. Não, então, tem gente que vai ficar com medo. Ah, vai dar meu RG. Cara, RG, o que, que o cara vai fazer? Ele vai ver, ó, oh, você é o André Dort do Santos. Meu Deus do céu, acho que eu vou... Ele tá participando dessa campanha, vou na casa dele assaltar ele. Não, velho. Você dá... Cara, eu faço parte e assino embaixo. É, você dá o seu RG pra confirmar que você é o você. Porque hoje em dia você tem que confirmar que você tá vivo, que você tá morto. É, por isso que a RG já tá lá. Enfim, é o Brasil. Bom, é isso aí. Trouxemos várias informações pra vocês. Os eventos estão marcados, anotados. Vamos estar lá e anotem as datas dos lançamentos, certo? Agora vamos falar do nosso bigodudo. Que bigodudo, cara? Bom, o que falar do Mario? Para alguns conhecidos também como Super Mario, né? E para os mais velhos, os old schools, né? Como a gente diz, é o Jumpman, que é aquele do Donkey Kong, criado em 1981 pelo Shigeru Miyamoto. Agora você... Nossa, por quem? É, agora quem me falar. Agora quem perguntar pra mim quem é Shigeru Miyamoto vai levar um cascudo. Ah, é o principal designer da Nintendo, cara. É o principal designer da Nintendo. É o cara fodão que inventou o Mario. Ele é o fodão. Mario? É o cara que inventou o Mario. Ele é o cara. É, então, ele fez o Mario pro jogo que era o Donkey Kong, né? E o Mario, que se chamava Jumpman, teria que passar por andames acima, pulando e resgatar sua namorada, que era a Pauline. Do terrível, temido Donkey Kong. Que só serve pra jogar barril. Ela só gritava help e o Donkey Kong jogava barril abaixo. Depois disso, o Jumpman foi rebatizado pro Mario, que conhecemos até hoje, e só apareceu só em 200 jogos. Nossa, pouquinho. Até eu já apareci em mais. É verdade. É lógico. Quais jogos você apareceu? Eu já apareci no Bleach, tem a Matsumoto lá. Ah, claro. Ah. Aí sim, hein? Bom, já que tu falou no Donkey Kong, foi o jogo que deu origem pro Mario. Na verdade era um arcade, não era bem um videogame, sei lá, como tu falou. E o nome Donkey vem da burrice do coitado do vilão. Tá ligado? Porque Donkey em inglês é burro, pra quem não sabe. Burra. Seus leigos, seus animais. Para os leigos, Donkey. É, isso aí. E tá, porra, mas tu já falou da moral do jogo, cara? Whatever. Foi o Donkey Kong e tinha que subir, andando, pulando, acabou. E salvar a mulher lá. Salvar a mulher. E já era. Derrubava ele e pronto. E era a coisa mais sem graça do mundo. Não sei como é que tinha gente que jogava mesmo. Era legal. E acho que é isso aí. Não, tinha um martelinho que você pegava a martelinha destruindo tudo. Vale a pena falar também que pro DS eles fizeram um remake do jogo. O New Donkey Kong, não lembro alguém como é que é o nome aí. Mario vs Donkey Kong. Mario vs Donkey Kong. Exatamente. Mas não é bem aquele. Não só um Mario, mas você tem vários Marios que você pode dar corda. E eles têm que atravessar um puzzle que é criado por você e por outros diversos itens durante o jogo. É, só bonequinhos. Fala. Conte, bom. Pode. É, vocês sabiam que o Donkey Kong, esse aí é o Crank, né? É o avô do... o pai, sei lá, do Donkey Kong novo. Sabia que ele tinha um ciúme do Mario ter uma namorada? Por isso que ele raptou a Pauline? Ah, é? Aham. Como é que é? Ele tinha raiva, porque na verdade o Crank, ele era o bichinho de estimação do Mario. Aí ele tinha, assim, ele se sentia meio sozinho, né, coitado, né? Gorila aí do circo, sei lá, acho que ele trabalhava. Só descascando a banana? É, aí ele via que o Mario andava sempre com a loira. Só descascando a banana. Acho que ele assistia muito em Donkey Kong. Via que o Mario andava sempre com a loira, ficou com raiva que a tua loira dele subiu no prédio e falou, não quero nem saber, se ele vier, um meto barril mesmo. Que é muito tudo aí. Levar a loira dele pra cima do prédio. Tá certo. Bom, depois desse jogo também teve o Donkey Kong 2, né? O Junior, né? Isso. É, que o Junior ia resgatar o Donkey Kong das garras do maléfico mágico. Maléfico. Era Jumpman. Eu tenho esse jogo pra Game Watch aqui. Com... Nossa, você é uma lenda humana, cara. Praticamente, cara. O Mario mal, hein? O Mario mal falaria como assim? I am very evil person. Terrible. O Mario mal é difícil de imaginar. Como é que é a risada tem do Mario, né? O Mario mal. Ah, nem ele rindo normal é uma coisa tão legal, tão assim, vamos dizer, aceitável. Humano. Mas tudo bem, né? É, tudo bem. Então, e que mais? Depois do Donkey Kong Jr. Teve o Donkey Kong 3, né? 3. Ah, do Stanley, né? Eu não joguei ainda. Não, não. Stanley é o priminho do Mario, ele é jardineiro. Ah, é? Eu até hoje eu não entendo, sabe? Assim, eu adoro o jogo, mas. Como é que até eu hoje não entendo. Afastar um gorila jogando um inseticida mesmo. Nossa! Que é? Eu quero saber se inseticida replete é macaco, é isso? Pois é, não, então. Assim, eu adoro o jogo, mas até hoje eu não entendi isso. Bom, mas uma coisa assim, eu acho que foi daí que vieram as flores de fogo do Mario, porque as flores que o Stanley cuida são igualzinhas as flores de fogo. Mas, enfim, oh, a origem da. É. Legal. Bom, então depois do. Desse jogo, o Mario começou a sofrer modificações, certo, Márcio? Certo, várias modificações gráficas. Também, né? Se ficasse com o mesmo gráfico de 81, ia ser tenso hoje em dia. Apesar de que. Não tem é, ainda foi a série que mais vendeu. Foram 184 milhões de cópias vendidas. E até hoje é uma das que mais vende. Batendo vários jogos, tipo... Sei lá, Pokémon, Final Fantasy. Essas coisas, cara. E é legal ver isso porque os jogos antigos, mesmo que... Não apresenta a tecnologia que tem hoje, esses jogos de tiro super fodões, mas eles ainda fazem a gente ficar na TV jogando, é sempre da hora rejogar. Jogando e comendo meu, bolachinha. Eu tenho meu Nintendinho aqui, ou é quente, cara? Super Mario World. Cara, ué, é muito bom, velho. Você pega os amigos, vai relembrando sua infância. É muito bom. É, fala em Mario World, né? Tem que cantar mesmo. Uma coisa legal é que o Mario ele só tem o bigode, por causa que no desenho em pixels lá, era mais fácil desenhar ele com bigode, que aí diferenciava o nariz do resto do rosto. Uhum. É, o bigode do Mario separando o rosto. Mas, meu, eu não consigo imaginar como é que seria o Mario sem bigode, cara. Deve ser uma coisa muito... Eu imagino, porque muito, indo muito. Pra Peruíbe, tem uma farmácia, um supermercado, não sei, que tem o Mario lá sem bigode. Sempre passo lá, é o Mario certinho na entrada de Peruíbe. Se alguém for pra lá, repara. É o Mario sem bigode. Seria o Baby, não? Baby Mario não tem bigode. Eu acho ele meio assim, sei lá. Eu olho e penso, nossa, será que é o mesmo? O mesmo? É, não. É verdade. Não, né? Não passa a impressão, né? Não, mas enfim. Bom, e aí no Mario Bros. Ele. Não sei o que aconteceu, ele deve ter tido assadura ou feito alguma coisa lá, não sei o que. Que ele ficou o jogo inteiro com o corpo pra frente da tela, com as pernas abertas e o rosto pro lado. E aí. Foi, ele ficou virou um desenho egípcio, né? É, virou um desenho egípcio. Viu o que a assadura pode fazer, velho? Sempre tem a seu hipogloss. Assadura, como é que também... seria o Mario numa propaganda de hipogloss? Como é que seria? Não, mas assim, eu acho engraçado o jeito que ele agacha nesse jogo aí. Não... É meio suspeito. É meio suspeito. É, bom, ainda bem que depois, né? Hoje ele já é conhecido. Na hora que ele agacha, ele já bota as duas mãos na cabeça, né? Tá um pouquinho. É uma marca já. Já ele percebeu que não pegou bem. Bom, e aí? E aí em 91 teve o Super Mario World, né? Que aí que ele ganhou mais detalhes no desenho, né? Ganhou as luvas e o M no chapéu. Cara, se vocês perceberem, não tem mesmo nem Luv nem M no cap. É. Antes disso. Na verdade, não tem porra nenhuma, cara. É. Não, não tem nada. Na ele era só pixels, porra. Ele era um pontinho vermelho na tela. Ele não tem mão, porque se você perceber, eram duas bolinhas brancas nas mãos, entendeu? Exato, exato. E a luva não era tipo uma luva, era uma coisa branca. Era uma bolinha parece branca. Luva de boxe, era uma bolinha, né? Era uma bolinha branca. É, mas depois que a gente foi percebendo os detalhes, quando o Mario foi produzido em 3D, né? Porque a primeira aparição do Mario 3D foi no Mario 64, que era tão detalhado que a gente conseguia ver os quadrados a olho nu na tela. Os polígonos era tenso, tenso. Se fizesse um quadrado com o rosto do Mario, seria idêntico ao Mario 64. Já ouviu falar em Cubecraft? É, PPCraft, isso aí. CubeCraft. Tem o PPCraft, tem os CubeCraft, que é 3 quadrados forma um personagem. 3 cubos. Caramba. É. E aí vieram outros jogos 3D, a partir do Mario 64, a gente pode citar o Sunshine, que melhorou muito a qualidade do GameCube e os jogos do Mario. É, os quadrados sumiram, os polígonos a gente quase nem conseguia ver mais, foi uma grande evolução. Eu nunca joguei. Alguém aqui jogou? Eu joguei. Sunshine? Eu já joguei Sunshine. É legalzinho, até o momento do lançamento, ele é bom. Entendeu? Mas aí, como vieram outros jogos depois desse, a gente um pouco descarta o Sunshine, porque a diversão dele se limita um pouco. É. Mas assim, qual que é. Até porque era um GameCube, né? É. O porquê dele ter aquele jato, água jato, jato de água, sei lá. É que eles tinham que inventar uma coisa nova, o cara ele falou, tinha que limpar o bagulho preto, MK. É, você não sabe. E depois da próxima evolução do Mario seria no Super Smash Bros. Brown, que os detalhes são tantos que dá pra ver a costura do jeans dele. E isso é muito impressionante, falando sério. Os movimentos do Mario e tudo são muito detalhados. Posso soltar a frase? Pode. É tão foda que dá pra ver detalhes inimagináveis do jeans do macacão do Ai, foda. Eu não quero nem saber o que são esses detalhes inimagináveis. Eu também prefiro não. Eu estava falando dos botões da calça. Porra. Ah, bom. Vocês têm que. Ó, agora vocês têm que ir pra igreja, porque vocês são as mentes sujas. Vocês têm que ir pra igreja, porra. Tem que ir pra igreja. Jesus é a salvação. Não, é sério. Amém, amém. Amém, senhor. Aí depois. Peraí, falando em igreja, rapidinho. Falando em igreja, por que o Mario não tem igreja só pra ele? O Pac-Man tem? Porra! O Pac-Man tem igreja? Qual que é o nome? Isso daí é verdade, eu vi lendas. Quais são os nomes Pac-Man da igreja do Pac-Man? O que é? Pac-Man Lista? LG é o nome. É, LG. Vocês pegaram a imagem da pra quem não entendeu, a gente posta a imagem junto. É, o logo da LG é um Pac-Man. É um Pac-Man desmontado. Bom, voltando ao Mario, né, teve, em 2009 ele também voltou às origens, né, tava em 3D, só que teve o New Super Mario Bros, né, pro DS, e logo em seguida, em 2010, teve o New Super Mario Bros Wii, que colocou também o multiplayer pro Mario, que é engraçado, né, que a ideia é um ajudar o outro pra passar de fase, só que no final das contas acaba atrapalhando não, mais do que ajudando, você né? Você se fode em 4 players. É lógico, foda-se a fase. É foda-se. É engraçado você matar o seu amigo, segurar em cima da cabeça e tacar. Isso que é o legal. É, o mais legal é isso. Tudo isso que a gente falou, a gente pulou vários jogos, sim, até porque não vamos conseguir citar todos aqui, mas o que a gente está dizendo para vocês é a evolução do gráfico do Mario, que a gente começou falando em 1981, mas era assim, era pixel e bigode para diferenciar do resto. Agora, velho, agora é jeans, com aquele detalhe... Para de falar de jeans, porra. Tá bom, tá bom. É aquele macacão foda, sabe? É interessante falar também, porque assim, no New Super Mario Bros. Do Wii, não é um jeans aparente, entendeu? Volta a ser a mesma calça azul. Volta, né? É, que é o tipo de gráficos, cara. Mas a jogabilidade muda também, né? É, muda totalmente. Bom, mas durante toda essa evolução, não foi só o Mario que se desenvolveu. Mas sim, surgiram membros da família do Mario, né? Apareceram de repente? É. Mamãe teve filhinho. Olha só, teve filhinho. Separaram da maternidade. O Luigi, por Vamos exemplo. Começar aqui com o Luigi. Luigi, por exemplo, é a Eva dos jogos. Já deu em Eva, tá ligado? Porque é. O cara começou com o quê? Mas como assim, Eva? Se você falar que é Eva, não vai dar certo. É, tem. Por que que Luigi é Eva? Agora explica como assim, Eva. Mas vai, ué, vai ver aqui, vai ver. Como é que é? Vai ver se na intimidade, né, velho? A primeira aparição do Luigi foi no... Foi, tipo, ele era idêntico ao Mario, né, cara? A única coisa que diferenciava ele era o macacão branco e a camiseta verde, né, velho? Ou seja, puta personagem secundário que só servia pra jogar pra dois, né, cara? Pra porra nenhuma. Exatamente, porque todo mundo jogava o Mario. Não, servia pra dar vida pro Mario. Só. Exato. Mas depois ele foi evoluindo também, cara. E aí, à medida... Por exemplo, na versão americana do Super Mario Bros. 2, ele já tinha mais umas... Já era maior, já tinha mais umas... Umas diferenciava ele, o pulo, por exemplo, dele. Ele pulava e conseguia dar uma voadinha no ar, cara. E aí foi evoluindo e hoje é aquele cagão safado do jogo do DS, por exemplo. No Mario, se alguém já jogou o Mario Bowser Side Story, que ele é um baita de um cagão que não presta pra porra nenhuma, né? Porque o Mario é bem melhor que ele. Tá, mas ele é ruim, puta merda. Na hora que ele vai lutar sozinho, ele tá com uma vontade tão grande que ele fala assim: nada. É bem isso. É igual no Smash. Na Smash ele também faz isso. Na hora, o Mario faz o canto gritando: let's go! E aí ele saca todo mundo na cara. Mas é bem assim mesmo. Até no próprio Mario Galaxy, quando você vai falar com ele, ele faz uma vozinha. E ainda coloca o baiano no jogo do como é o Luigi Manson, né? Bom, então, aproveitando o assunto do Luigi, eu acho, cara, é o seguinte, o Luigi tem essa impressão de inferioridade mesmo, mas, cara, no Mario Kart ele ganha uma importância muito foda, né, velho? Luigi Manson, Super Smash. Super Smash nem tanto. Aliás. Luigi Manson nem tanto? Não, no Super Smash. Ele foi o jogo que mostrou que ele é cagão mesmo. Falou, puta, ele é um inútil. Não, mas ele era o personagem principal. É, e daí, mas? Ele ficava gritando Mario o bagulho inteiro. Isso. Mas, tipo. Ele era o personagem principal, né, velho? Tem que ganhar uma importância. Acho engraçado que assim, o Luigi é um dos principais, mas ele ao mesmo tempo é um dos alívio cômico, isso tá bom. É muito. É muito raro isso. É muito raro, geralmente os heróis são tudo aqueles caras destemidos que faz tudo. Eu acho muito chato o personagem assim, que é perfeito, que não tem. Que não tem qualidade que chama atenção nenhuma. Chuck Norris. Ainda bem que o Mario no físico, pelo menos, ele não é. É. No Mario Kart, né, que ele ganhou, na minha opinião, ele ganhou um carro melhor que no Mario. Bem melhor. Na Smash? Na Smash do 64, até aparece no troféuzinho dele, falando assim, no Mario Kart 64, o Luigi é o melhor qualificado. Acho que é até por isso que ele falou assim, I am Luigi, number one. Mas resumidamente é isso, né? O Luigi é mais alto, mais medroso, atrapalhão e mais verde que o Mario. Olha. Depois disso. É doente. Essa foi uma observação sagaz. Depois disso. Detalhe, depois disso, as portas dos castelos começaram a ficar mais largas. Alguém sabe o que isso significa? Ah. Eu cheguei no jogo. Ah, mamia. Ninguém sabe? Bowser? Não, não. Depois do Luigi surgiu um primo do Mario. Esse mesmo. Totalmente oposto ao Mario. Criado pela Intelligent System. Wario apareceu em 92 como adversário do Bigodudo em Super Mario Land 2. 6 Golden Coins para Game Boy. Olha só. Mario, você sabe por que seu primo chama Wario? Na verdade, o Wario surgiu com a fusão do Mario com o Wario, que significa mal em japonês. Wario-i. Eu não sei falar. É, Wario-i, exatamente. É, não sei como é que é o kanji desse negócio, mas só sei que é uma puta coincidência que o Wario é o oposto do Mario. E é o que acontece, inverso de M é W. A gente pode entender que o Wario é um anti-Mario, sei lá. É meio triplo sentido esse negócio. É triplo sentido, porque ó, o W ou M é o contrário. Se eu vou pegar a primeira sílaba, é War, que seria alguma coisa assim de guerra, né? Do cara ser mal mesmo. Né? E ainda mais esse negócio de inverter, então é triplo sentido o negócio, é bem criativo. E você sabia que com a Luigi também? Porque no caso lá no Japão, os caras não sabem pronunciar a letra L, né? Uhum. Então fica Waruigi. Então, Waruigi. É, Waruigi. É o mesmo jeito que escreve, só que completa com o nome do Luigi. Mas depois nós fala dele, né? É. Então, vamos lá. Quem é que jogou o Wario Land? É, eu joguei. Eu também. O que vocês podem dizer pouco sobre o Wario Land? Olha, bem pouco, viu? Joguei pouquinho. É, bom, o Wario tem uma cabeça muito dura e o ombro também. A gente pode ver. Ele quebra as paredes assim, com a ombrada. O cara só pensa em dinheiro. E como fica assim, ele até engole as moedas pra não dividir com os outros. Sério mesmo. Então. Oh, e o Wario é bem invejosão, né? No caso, ele já quis até, sei lá, roubar o posto do Dr. Mario também. Dr. Mario? É, do Dr. Mario também, no 64 aconteceu isso. O safado, ele pensou, ah, vou catar essas pílulas aí pra eu ficar rico. Olha só que só pensa ficar rico, né? Uma coisa. WarioWare. Não, WarioWare é sensacional, meu. Ah, isso é bom. Também nunca joguei. Nunca? É, visto que eu sou leigo. Cara, você não sabe o que tá perdendo. É, diz aí. Não, eu já vi umas mais jogando. 5 mini, assim, 5 segundos pra você resolver um minigame. O jogo fala, faz tal coisa. Aí tá lá, 5 segundos você resolve. Aí tá, agora mais 5 segundos você resolve outra coisa. É, e não é tipo só uma coisa, é uma coisa muito criativa. Então, por exemplo, ele fala assim: tem um dedo passando assim embaixo de um nariz. Por exemplo, você tem 5 segundos pra colocar o dedo no nariz, entendeu? É um negócio muito pariu. Ou 5 segundos pra levar o mosquito até o neném pra picar ele. É, um negócio assim. Que massa, velho. Jogo educativo. 5 segundos pra dar uma Hadouken. Não, e esse. O WarioWare é muito legal, porque assim, eles conseguiram criar um mundo à parte só pro Wario. Eles desenvolveram personagens a mais só pro Wario, um mundo a mais só pro Wario, entendeu? Além disso, até as roupas do Wario mudaram. Então é um momento onde eles começam a transitar, tipo, do Mario pro Wario, entendeu? O Wario são personagens totalmente diversos ao Mario. E no Super Smash... É, o personagem à parte, o Mario. É, não, é o contrário. A gente colocar o Mario no espelho, a gente vê o Wario atrás. O Wario é onde surge a moto do Wario, entendeu? A moto, porque o Wario é o cara mal mesmo, entendeu? Ele tem uma moto, a toca moto uma música rebelde. Não, ele não tem só uma moto não, ele tem um conversível. O cara é cheio de bicho. É, também. Aí. Então, no Wario Land 4 ele usa o conversível, no Mario Kart. Até no Super Smash Bros mesmo, no Brown, quando você invoca o Wario, tem um próprio ataque que você invoca a moto dele e você atropela todo mundo. Você pode usar a moto pra bater nos outros. É verdade. Depois de jogar nas pessoas. Dá até pra quebrar ela, jogar as rodas. Cara, é muito legal. Jogar o guidão na cabeça de um ali e depois ele fica procurando. Cadê minha moto? Qual que era o especial dele mesmo? Ele vira o Super Wario. É, ele vira a estrelinha. Ah, é. Ele vira infinito, né? Pô, é muito bom isso, se você fica socando o pena. Ele fica muito forte também. Muito bom. O Wario, meu, é o personagem. Ele e o Mr. Game Watch, eles são os personagens mais engraçados do Super Smash Bros. Verdade. Porque, ó, no Super Smash Bros, meu, ele anda de lado, um dos ataques ele engole a pessoa, meu. Tipo, ele fica com uma cabeça gigante, assim a pessoa fica dentro dele, né? eu gosto de usar o Wario quando alguém tá com a Peach, né? Porque aí ele pode fazer o que o Mario não vem tentando há anos. Ai. Depois disso, o Luigi olhou pra tudo isso e falou: quero um primo que seja que nem eu. É, bateu com a voz dele assim: eu quero um primo que seja que nem eu, mais escrotizado. Daí surgiu quem? Like me, Waluigi. Eu? Waluigi, não. Waluigi, esse mesmo. É, na verdade, assim, o Waluigi ele foi uma puta cagada que aconteceu, entendeu? Porque já tinha um irmão, o Wario, e não tinha o primo do Luigi. Aí, quando foi criar o Mario Tennis, a própria desenvolvedora do Mario Tennis, a Camelot, que criou o Waluigi. Então, quer dizer, ele não foi um personagem criado direto pelo Miyamoto, direto pela Nintendo. Ele foi criado pela Camelot para complementar os jogos do Mario Tennis, Mario Golf e outros jogos. E a partir disso que surgiu, o Waluigi começou a aparecer em vários jogos da Nintendo, como o Mario Kart, o Super Smash e outros jogos. Até o Mario Kart. I'm so happy. Ah, mas ficou da hora o personagem, eu gosto dele. É, eu acho sem noção, meu. Na boa, o Luigi consegue ser mais engraçado que o Wario, meu. Tipo, ele tem umas pernas muito grandes, assim, então, sei lá. É desengonçado demais, cara. É mais desengonçado do que o Wario. Ele é muito desengonçado, velho. Mas tem que ser zoado mesmo, senão não faria muito sentido. Não, vê o Wario. O Wario, ele é que nem o Mario, ele é gordão, assim, também, só que bem mais gordo. Com as perninhas miudinhas, que nem os Delfrazino puxa a briga. Tem que ser um palito mesmo. É, verdade. Tá certo. Do palito roxo escroto. Certo? É muito engraçado, porque se você tá jogando Mario Kart, se você vê, as pernas da Luigi eles ficam pra fora. Ele não cabe dentro. Verdade. Puta que pariu, velho. Ô, Márcio, vocês já. Ah, é. Vocês já notaram as cores das roupas deles? Que o Mario usa vermelho, o Luigi usa verde. Eu tentei fazer uma analogia com isso. É a exceção do vermelho, não é? Como? Por exemplo, o Mario é vermelho. Então, se a gente usar a analogia vermelho, é RGB, na verdade, se você tirar todo vermelho, não vai ficar amarelo, não vai? Então, não, é que assim, é que um é cor complementar do outro. Ah. O vermelho e o verde, um é complementar do outro. Por isso que o Mario e o Luigi usam essa cor. E o Wario e o Waluigi, o amarelo e meio roxo, né? Então, é cores complementares. Olha só, vivendo e aprendendo. Interessante. Aula de cores aqui com a galera. Agora hoje, quando minha mãe chegar, eu vou falar, aprendi uma coisa hoje. Agora eu só não entendo por que o macacão do Wario é roxo e do Waluigi é preto. Aí, é verdade. Olha, o Waluigi é roxo também, não é? Okay, não, o macacão é preto, a camisa é roxa. Uhum. É. Ah, faz sentido, é verdade. Mas tem muita gente que não gosta do Luigi, porque o Luigi só foi criado pela Camelot apenas pra fazer o parceiro pro Wario, né? Porque Mario Kart Double Dash, quem que ia ser o parceiro? O Luigi. Quem que ia fazer o parceiro no tênis? Exatamente. O parceiro da Peach. Mas é legal, porque eu gosto da Luigi. Por exemplo, tem os especiais dele no Mario Strikes. O especial dele é o mais da hora, cara. Porque ele tem uma volta de espinhos assim que ninguém consegue passar, é muito engraçado. dá um tchan mais, né? Uhum. Agora com o Wario, até que podiam arranjar outros parceiros, né? Mas tem que ser o Waluigi mesmo. É o Wario Brother. O Wario Brothers na vez. Mario! Ah, nós tava falando das cores das roupas, né? Uhum. É. E falar nisso, elas mudam, né? De acordo com os poderes, assim. Isso. Verdade. É uma coisa legal que dos jogos do Mario, que as vestimentas que ele usa são, assim, tem algumas, além da roupa clássica, que é vermelho com macacão azul, foram, assim, desenvolvendo itens especiais, vestes especiais. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Bom, você falou que a roupa, a clássica roupa vermelha e macacão azul, só que não foi sempre assim, né? Teve uma época que era o contrário, o macacão era vermelho, a blusa era azul, só depois do Mario 3 que ficou oficialmente assim, né? E lá no Mario 3 tinha bastante roupa, né? Vocês lembram de alguma? Isso. Né? Nossa senhora. Tinha, cara, tinha. Tinha aquela do que a gente usava pra voar, do Guaxinim, cara. É, você pegava uma folhinha de outono e aí virava o Rock Mario. Virava. Pegava o Rock Mario. Ou o Guaxinim Mario, sei lá. Rock Mario? Exatamente. Tinha. Sapo também, cara. Uma coisa muito legal. Pra mim foi um dos jogos mais completos do Mario. Eu achei. Até hoje, eu acho. Sapo. Então. Bom, eu acho um dos Marios mais completos. Bom, eu especialmente eu gosto mais da roupa do Guaxinim. Que era legal. Eu sempre que eu pegava, eu saía correndo, assim, voando. Voando. Era muito que bom. Nem doido, assim. Cara, não tem uma vez que você pega e você quer sair correndo, voando. Véio. É, não tem, é verdade. Bom, lá eu passei pro céu. Mario Martelo também não tinha? Tinha, Mario Martelo, tinha. Mario Hammer. Hammer? É. Casco preto. A bota massa. Do Tails ou é de outro? Quem? Tem a bota. Que é desse Curimbo, Curimbo. Verdade, ele entrava na bota e esmagava as pessoas. Eu também quero fazer casco preto. Isso mesmo. Nossa, muito louco, velho. Vai pisando todo mundo lá no Anime Friends. Muito massa. Pisando. Eu me lembrava dessa bota. A bota tinha só no mundo 5, só chamava Curibo Show. É que Curibo é o nome japonês do Goomba, né? O Goomba todo mundo conhece, esses bichinhos que todo mundo gosta de pisar em cima, né? Aham. Então, é que sempre tinha um desse dentro do sapato. Aí era como é que ele chama em japonês? É Curibo. Caribo? Parece coisa do Yu-Gi-Oh, né? Caribo? Parece coisa do Yu-Gi-Oh, mas é isso mesmo. Então... Aí era só batendo ele por baixo, ele ficava em cima do bloco. Se acertava ele por baixo, ele caía de dentro da bota, você entrava dentro da bota e saía por baixo. A bota de 7 Legos. Não, mas outra roupa muito legal do Mario, cara, nem é do Super Mario Bros. É do Mario Wii, cara, New Super Mario Bros. Wii. É aquele vira pinguim, meu. Pra mim é sensacional. Ele consegue lançar cubos de gelo, congelar os personagens e eles podem... Cabeleando na água, usa como plataforma. E é muito engraçado, porque se você estiver correndo, ele pode abaixar e atropelando as pessoas. Ele fica meio desconçado também com as roupas. Desliza de cabeça. Então, vixe, eu nunca vi um cara que muda tanto de roupa, mas continua mesmo. É verdade. Não, eu gosto de umas que. Eu gosto muito de umas que apareceram no Mario Galaxy. Que é a de gelo lá, que ele vira o Sai patinando, deslizando por aí. E também o Bumário, que é muito hilário, todos que os Koopas, em vez de irem atrás de você pra pegar, pra matar, eles se apaixonam por você e vão indo atrás de você. Puta, é e é legal também é que vai aparecer no Mario Galaxy 2, né? Que ele vira uma pedra. Uma pedra que sai rolando, matando todo mundo pela frente. É o Mario Golem. Não sei no Mario Wii também, no Mario Galaxy, Shinka, se você pegou, aqui ele começa a voar, cara. É, ela... legal também, mas voar ele voa em todo jogo, né? É, mas aquele ali, aquele que ele voa é sensacional, meu, porque ele parece que é do Dragon Ball barato, parece que ele solta o ski dele. É, ele para do ar. Tem até laser nos olhos, não é verdade? Tem, mentira, caramba. O Bimário, aliás, ó, que você vira uma abelha, né? Se você pega. É um cogumelozinho em forma de abelha, sei lá, tem os troços da abelha ali. É, você consegue voar por um determinado tempo, né? E se você cai na água, você volta a ser o Mario. Então, tipo, se você tá voando em cima da água e você cai, você volta a ser o Mario de verdade. Água? Você não pode cair na água. Assim, no Galaxy só tem uma coisa que eu fiquei meio triste, assim, eu gosto muito dos poderes, só que a maioria tem tempo pra usar, né? Até o Mario de Fogo lá, acabar a música e acabar o poder. Né? É uma música assim, não solta, meu. Você fica aflito quando tá, tipo, passando os negócios mal rápido, mano, tem que terminar os ativamente aqui, não sei o quê. Aí só toca aquela musiquinha lá, assim, como é que é? Essa mesmo. Aí você pensa, vou correr, preciso tacar fogo em todo mundo dentro da casa. Aí a música fica mais rápida, mano. Dá um aflito, é um mind game louco, porque começa... Fudeu, mano. Mas que deixa aflito mesmo? Que me deixa aflito mesmo ali é a música dos cometa e de pegar a moeda roxa. Pô, moeda roxa é o inferno, tem umas lá muito difíceis. Meu Deus. Eu só escuto aquele. Parece coisa do filme do Tubarão. Bom, mas depois das roupas tivemos os. Caps. Caps. Chapéu. Muitos caps. Chapelão. Metal Mario, pô. Ok, a música do Metal Mario. Já que vocês falaram do Metal Mario, fala aí do Metal Cap, cara. É, o Metal Cap deixa ele invencível, né? E também tem uns lugares lá que tem corrente de água que, se você vai normal, ela te empurra. E se você vai com ele, você consegue passar lá sem nada acontecer. Inclusive, consegue entrar na água sem... É, sem ser penado. Sem nadar, né? É. Tem que estar, vai andando pela água. Esse Metal Cap aí transforma o Mario... Sem enferrujar. É lógico, é inox. O Mario é inox. Ah, oh, e assim, eu acho que dos chapéus, que ainda tem os outros dois que nós vamos falar daqui a pouco, né? É, uhum. Esse aí ficou mais famoso, que tanto que entrou até na Smash, né? Verdade. E o que mais? E no Mario 64 do DS, quem usa ele é o Wario. O Wario? É, no DS é o Wario que vira metal. É, ele tá lá também, ele tá em todos. Mas caramba, no Smash Bros, esse Metal Cap, velho. Também. É, lá ele não aparece na forma de chapéu, ele aparece só o bloco. Um box, né? É, o mas, box. Pessoa mas verdade. É indicado, o box é do Mario, você sabe? É o bloquinho verde com exclamação, então. É o do Metal Cap. Cê na também... verdade, começou no Mario 64 do. É, Smash no Mario 64. Que foi... Você tinha que passar por um... Você passava por uma série de lutas. E uma delas era... O Metal Mario. É, o Metal Mario. Verdade. Terrível. 500, tinha que tirar 500% daquela coisa. É, pra matar. Era boa. Era difícil pra caramba. Eu gostava da música dele. Vocês lembram da música dele? Era um negócio meio heavy metal. Já que você falou do 64, também pro Super Mario 64, tem o Wing Cap, né, que você consegue lá numa hora do jogo. É bom pra caramba, né, porque você pode voar dando os pulinhos, é bacana. Queria tanto voar daquele jeito. É, pô, ser atirado pelo canhãozinho, vai lá tranquilo, oh, da hora, velho. É o Mario Bala. Também pra você pegar umas coisas, você precisa ter essa asinha aí, senão você não consegue. Pra chegar no Yoshi, se eu não me engano, você tem que ter essa asinha, não tem? É, mais ou menos. No finalzinho você vai lá, puff, certinho lá. É, dá pra se jogar lá, mas é um pouquinho mais difícil, né? Cara, aquele canhão do Mario 64 era um saco, velho. Nossa, insuportável, mano. O que é? Nunca acertava. Aqueles canhão que você tinha que mirar o Mario pra jogar ele. Verdade, eu sempre errava. Eu gostava, cara. Eu sempre errava. Não, mas assim, é legal, é legal. Tipo, era que passar no ar. Nossa. Era bem chatinho. A minha mãe, quando veio jogando o Mario 64, quando ela veio voando com o bonezinho, ela sempre fala assim, nossa, o Mario é doido, ele fica rodando aqui nem louco e gritando, não perde o controle sozinho. Ela fala, se ele começar a gritar é porque ele já perdeu o controle. Sua mãe joga videogame também? Joga bastante. Já que vocês estão comentando em cap, agora que eu tava lembrando, no New Super Mario Bros. Wii chegou o novo cap, que é o capacete com uma hélice. Verdade. Do emote, você balança o emote, o Mario dá um pulinho, sai voando e depois vai descendo um pouco mais devagar. Só perguntar uma coisa. É, dos chapéus que o Mario já usou, assim, coisa na cabeça, qual que vocês acharam mais estranho até hoje? Que vocês viram. Mais extravagante. É. Mais estranho, assim. Além do sapo? Do sapo? Além do sapo. Não, coisa... na cabeça. Tem mais do sapo, qual? Tem aquele. Se eu não me engano, tem uma vez que ele fica com chapéu com coelhinho, não fica? É, esse mesmo. Esse é o chapéu que eu acho. Coelhinho? É, cara. É o que quando ele conhece o Wario. Não, mas você sabia que o Mario já usou até um balde na cabeça? Balde? Merda. Como assim? Como é que é? O Mario já usou um balde na cabeça, no jogo do Super Nintendo, só que ele não foi lançado fora do Japão. Era... Chamava Mario e Wario, com sinal de junção, sabe? Que era... Você jogava com mouse, o Wario jogava um balde na cabeça do Mario, o Mario não conseguia tirar o balde da cabeça. Nossa. Aí você tem que ficar criando, construindo o caminho pra ele não morrer, sabe? Era mais engraçado. Então, já fiz cosplay desse uma vez. Olha. O pessoal falou, nossa, é o Mario com balde na cabeça. quem joga Pokémon Red aí, ou Yellow, sei lá? Eu. Vocês já foram naquela casinha lá de Saffron? Que tem que aparece lá na tela lá da TV falando assim, o jogo com o Mario usando bode na cabeça. Era isso daí. Olha só, dessa vida. Merda. Mudou minha vida agora. É, não, mas explodiu. Se eu não me engano, a gente tava falando dos cap, mas tá faltando um cap, não tá? E falha aí. Vanish cap. Vanish. É o Vanish cap. É, não é? Invisível. O Vanish. Ele também deixava o Mario transparente, né? É. É, aliás, podia passar por uma passagem secreta e tal. Era legal também. Verdade. Vulnerável e invisível. É, vulnerável. É, o God Mode do Mario, né? Você coloca o Vanish cap, é God Mode. Até pelas grades. Passava até pelas grades, né? Como eu digo assim. Eu achei sim, engraçado. Isso mesmo. Passava por tudo, dava glitch no jogo, dava tudo. Foda-se, vai embora e ia pra final. Eu acho engraçado que assim, às vezes a gente tá ou de metal, tá invisível, tá com estrela, tá com alguma coisa pra ficar invencível. Aí, se você cai no buraco, você morre. Por quê? É verdade. É verdade. Puta merda, velho. É, também, né, se fosse invencibilidade eterna, aí não tinha graça. Mas só... como que ia acontecer? Ele ia começar a voar quando caísse no buraco? É, aí... Não, ele aí tirava no bolso um boné, um wing cap. Okay, aí ele só morria quando acabasse o efeito, né? Sei lá, alguma coisa assim. É verdade, seria da hora se você ficava lá... É, ficar parando esperando a música acabar lá, quando acabar, tá bom. Imagina, você coloca um boné e uma música no fundo começa a tocar. Cada roupa nova que você coloca, uma música tema começa a tocar. Então, e conforme você vai ficando com ela, a música acelera, você fica bom. Ah, meu Deus do céu, e agora? Aí ela some. É, ela some, fica pelada. Ah, lembrei de uma coisa, sabe? Você falou do negócio de acelerar a música? Sabe no Mario World? Ah. Na fase A Funk, onde tem aquela coisa lá, e o Ara Super Player? Aham. Então, ali tem uma espécie de um bug que é assim, ou glitch, sei lá como é que chama. Que é assim, lá o tempo é bem curto, e pra poder passar tem que ficar comendo as frutinhas verdes, né? Então, vocês lembram disso? Lembro. Então, tem que ficar comendo as frutinhas verdes. Aí o que acontece? Se você espera faltar 100 segundos pra acabar o tempo, que aí toca aquela coisinha lá, aquele... Aí a música fica mais rápida, né? Uh-huh. Aí tá. Uh-huh. Aí você espera tocar e come a frutinha, mas a música continua rápida. Aí depois, você espera ficar perto de acabar de novo e come outra frutinha. A música vai acelerando. Que massa. É engraçado, aí tem uma hora que tá assim. Que massa. Quer dizer, quando os japoneses fizeram essa bosta aí, todo mundo caiu no chão, começou a ter um ataque epilético e foda-se, vamos começar a itens. Item é uma coisa legal, que você pode pegar várias coisas, você pode pisar na tartaruga, pegar o casco dela, mas o que mais tem e todo mundo gosta por causa do barulhinho é a moeda. Isso aí. Cara, é muito divertido, velho. Pra que serve a merda da moeda? Todo mundo fala, moeda, pra quê? Se você pegar 100, você ganha uma vida. Olha só, não é uma maravilha? Sem contar que faz um barulhinho legal, cara. E... ainda tem vez que você precisa passar pra um lugar, mas não dá. O que você faz? Você pisa naqueles bagulho azul com uma exclamação? É o P. Como é que chama os bagulho azul com uma exclamação? É bloco P, né? É o bagulho. Aí as moedas viram tipo o lugar pra você pisar, manja. Aí você passa. Olha só, a moeda é uma coisa incrível. Se você... Agora você sabe. Você precisa passar pra um lugar na sua vida, joga uma moeda e acha um negócio azul. Um ponto de exclamação. Aí você pisa, vira um quadrado, você vai pulando. Que nem no Mario World. No Mario World tinha uma moedinha que você olhava pra ela e ela ia andando e levando outras moedinhas atrás, né? Depois que você pisava no P, fazia uma ponte. Ah! Exatamente. Mario World tinha isso. O que mais que eles lembram? Clássico. O tem Hammer. O que mais? Caixa não. Qual o Hammer? Aquele Hammer? O Hammer, aqui, o martelo, é da hora aquele Hammer, mas... No jogo, no primeiro jogo do Jump, o Hammer já tinha. Uhum. E hoje tá no Smash Bros. É um item muito apelão, velho. É um item apelão. É. Só tem um problema. Tipo, tem umas fases que é... Tipo, tem fase que é jogo horizontal e tem fase que é vertical. Nas fases vertical, você pula porra nenhuma. E tem vezes que você vai andando e se mata, sem querer. Você não consegue pular, você não consegue dar o bug. É ruim. E também tem o bug da borracha, né? Tem vezes que você tá lá, você pega, ah, vou matar todo mundo, e a borracha sai. Aí você fica lá que é um idiota com um bagulho que não serve pra nada. Mas o point dá pra cantar a borrachinha e jogar na cabeça de alguém depois. É! Olha só, você não, imagina, você pega o Hammer e fala, ah, vou matar todo mundo. Aí você fica lá, sai a borrachinha. Aí chega um filho da puta, pega a borrachinha e joga em você. Aí você voa. Acabou, cara. O que é legal é aquele nego que vem, tipo, você fica parado assim, né? Com um Link, por exemplo. Aí vem aquele nego com o Hammer assim, no... faz a musiquinha, Osmar. Aí você pega o Link e aperta Z, você solta o hookshot assim, você agarra o cara com o martelo. É muito legal, mano. Você consegue agarrar ele. É verdade. Agarrar, eu sou disposição, então. O Yoshi faz a mesma coisa com a língua? Não, a Samus sim, agora... A Samus faz, o Yoshi eu não sei. Aí você pena ele pra fora, e quando ele estiver caindo, velho, não tem como pular. Ele não tem double jump. É verdade. Ele fica lá, que é um idiota. Morreu. O Mario e os outros também usam martelo nos RPGs. Usa. Sim. Usa. Eles são Hammer Bros, na verdade. Então, no Mario RPG, no Paper Mario, no Mario Paper Luiz, Mario. Tá, Paper Mario também. Aquele RPG que saiu pro Game Boy Advance, eu esqueci, que é o Mario e o Luigi só. Superstar. Superstar Saga, né? Uh-huh. Exatamente. Então, nessa continuação, você tem uma quest pra virar o Bros. Tem uma quest que você tem que fazer pra virar os Hammer Bros. Mas você consegue obter o martelo. Uma side quest assim, fora da história. Do jogo? Não, até dentro da história, mas aqui é uma história à parte dentro da história. Então, ah, tá. Dentro da história, um contexto, assim. Entendi tudo. Side quest. Que massa. Muito bom. E engraçado é que os caras que fazem os martelos lá, eles também são martelos. É. Uh-huh. Literalmente são os Hammer Bros. Mas assim, não estamos esquecendo de um itemzinho assim, vamos dizer. Assim, geralmente o primeiro bloco que a gente bate ele sai. Como é que é o. calma aí, acho que eu sei do que você está falando. Dorgada, são os. Dorgas. Cogumelo, eu adoro cogumelo, cara. Cogumelo é muito bom. Cogumelo, tem muito cogumelo, velho. O clássico, você pega e cresce. Da hora pra caramba. Tem o verde que dá vida. Tem agora tem os filha da puta. Tem aquele venenoso que fode você. Aí tem aquele outro lá que lançou agora no New Super Mario Bros. Que faz você ficar pequeno. Eu não gosto, né? Mas você consegue. Você pula três vezes em lugares que. E andar na água. É. Mas é muito. Mas eu gosto. Tem um outro também que deixa gigante, né, cara? É. O gigante, lógico. Ô, chutar todos os canos, é muito louco. É muito massa. Até na vai caixa detonando do tudo, pisando assim. Até na caixa do jogo mostra o Mega. Mas tem uma coisa foda que é. Lembra, vocês já ouviram a história lá que é uma história de igreja falando que Mario incentiva drogas no do cogumelo. Igreja eu já ouvi isso, cara. Jogos, mas que é, mano. No, cogumelo, nossa, não acredito. É. Pokémon é, lógico. Fala. Monstro de bolso. Uhum. Olha só, do demônio. Meu Deus. Total. Os cogumelos, o Miyamoto falou que teve a ideia a partir da história da Alice. Da Alice no País do Mundo. Ah, isso é legal, hein? Ela também comia cogumelo, que ele ficou ali, né? Então, é verdade. Olha só. Oi, e assim, esse cogumelo no Lost Levels, né? Ah, aliás, nossa, Lost Levels. Lá ele era roxo, mas. No jogo original ele era da mesma cor do normal, aí você não caramba, sabe que era, isso, não era. Exato. Verdade. Terrível. Eu, falar nisso, vocês já jogaram Lost Level? Não. O que é isso? É, olha, não. Eu levei 10 anos pra chegar no fim daqui. Puta merda. Nossa. Sinceramente, porque, ó, ele tem um mundo a mais que um, mais que o Brawl, né? São 9. Só que pra você chegar no 9, você tem que terminar o jogo 8 vezes seguidas sem ter. Nossa, tá zoando. Filho da mãe. Nossa, e ele é mais difícil que o outro, porque às vezes você vai num lugar que você... Opa, achei um Arco Zone. Aí quando você vê, você volta pra primeira tela. Nossa. É aquele que, é aquele que saiu no Marvel Stars? Passa o mundo 9, aí abre lá, mundo A, mundo B, mundo C e mundo D. Aí só que você passa do D que você termina. Nossa. E aquele, o que é que você falou, Elgar? Não é o que saiu naquele jogo do Super Nintendo, Super Mario All Stars? É, não esse é? Mesmo. Esse aí? Só que lá é mais fácil. Pô, ela é muito foda. É esse mesmo, só que lá não tem essa coisa de ter que salvar 8 vezes pra poder abrir o mundo 9. Terrível. Oh, assim, sem querer ser maldoso, mas tem uma história que as pessoas falam que é assim: se o Mario come cogumelo, e no caso o amigo dele, o Toad é um cogumelo, né? Aí, é verdade. Tem uma história aí que o povo fala, né? É, sabe, tem uma história que eu ouvi também que dizem que esses cogumelos e tem tudo, foi tudo criado pelo Balto. Putz, isso é mentira. Ele transformou. Eu também acho que é mentira. Transformou pessoas em cogumelos. Mentira. É mentira. A fábrica do Bowser só sai Goombas. É. E tartaruga. Só sai Goomba mesmo. Porque... E eles também são cogumelos. É, porque os cogumelos eles ficam crescendo das caixinhas de exclamação, entendeu? Então as caixinhas de exclamação são feitas pra aqueles feed pass, assim, ó. É essa a noção, não é? É verdade. Do Super Mario World. Agora, se você perguntar quem criou essas caixinhas de exclamação. Eu vou te dizer que foi Deus. Deus. Então Miyamoto é Deus, gente. Ou assim, eu lembrei de uma piadinha também que eu já vi na internet, que era o Luigi perguntando pro Mario: e aí, Mario, como é que anda a vida? Aí ele bate no bloco, sai uma vida e a vida sai andando. Aí ele fala assim: até hoje eu queria entender. Ai, muito boa, é velho. Realmente, né, assim, uma vez eu até tava discutindo com meus amigos, tá? Você bate no bloco, sai a florzinha, ela fica parada. Você sai a estrela, ela sai pulando. Mas por que o cogumelo tá rastejando? O cogumelo é lento? Valendo, né? Boa pergunta, cara. Na verdade, por que ela tem o rosto, na verdade? É essa a pergunta, entendeu? É verdade. Até a estrela tem um rosto. É porque, na verdade, é o Toad mesmo. É o Toad, tá aqui. Não, mas você acabou de falar da flor e da estrela. Vamos falar da flor e da estrela. A flor. Você pega a flor, o que você faz? Você muda a roupa no estilo mágico. Você pega e já sua roupa se transforma. Branca, laranja, vermelha, muito. Já. É uma loucura. Aí você começa a soltar foguinho pela mão. Pela boca ou por onde? Eu não sei, começa a soltar foguinho. Aí quando você pula girando, solta foguinho pros dois lados. Como? Os primeiros jogos eram pela boca, não era? Não, lá era pela mão, é que eu só falei esse negócio. Era pela mão. Só falei esse negócio da boca porque tem uma versão do Mario World, né? Que é o que vai no Mario Hotstar e Mario World. E o Luigi lá, quando ele joga bolinha de fogo, dá a impressão que ele tá curtindo, mano. Acho que ele tá tirando com a mão e fazendo careta, mas... normal pela mão, velho. Tem algum jogo ou algum desenho que eles seguram a flor, não é? E aí... Sim. A bola de fogo sai da flor. É, no Smash. Então, Super Smash. É no Smash? E no patinho de Itália também. No Smash é assim, ele segura a flor e sai foguinho. E no Smash e no Mario League Patinho de Itália. Lá eles seguram e enquanto eles seguram vai sair no fogo. Mas no 3, não, no Bowser Inside, ele já muda a cor da roupa pro menos lá. Estrela. Invencibilidade, o sonho maior da humanidade, ou não? Até rimou. Olha só, praticamente um poeta. Mas você pensa assim, todo jogo você tá lá feliz, aí vem um bicho maldito e te mata. Aí você pode pegar a estrela, cara. Lembra quando você sai correndo que nem um idiota, batendo nos bomba? Se você matar bem rápido, você ainda ganha vida se você fizer uma sequência. Vida. Aí, o que mais? Estrela no Mario Kart. Você fica super rápido e quem relar você tá fudido. Pode subir na grama. É muito bom isso. Eu te pergunto, em que jogo que surgiu a estrela? Foi no Mario World? Não, foi no Bros mesmo, primeiro. Foi? Pelo menos pelo Fire, foi no Foi no Bros. Ela era meio marrom. Surgiu antes ou depois do Sonic ter inventado aquelas estrelinhas, mano? Ah, foi antes, porque o... Mario Bros. Foi Mario Bros. De 85. Foi antes, né? O Sonic só apareceu em 91. 91, né? Ah, então sabemos o que é o plágio, né? Bom, só pra constar, então. Uhum. Não, peraí, de onde... quem veio antes? O Saiyajin ou o Sonic? Acho que o Saiyajin. É difícil, mano. Fica a pergunta. O Dragon Ball original era de 88, mas o Z eu não sei quanto. 84? 84. O Z começou em 87, eu acho. O Z em 87? Ah, então eles vieram primeiro. Ah, então eles vieram primeiro. O Sonic veio em 93. E Super Sonic só veio depois do Sonic 2, né? É, isso aí. Ah, mas se bem que as estrelinhas que você fala é a de deixar ele vencido mesmo. Uhum. Aquela que faz assim. Isso mesmo. É engraçado você pensar que você pega um item e quando você rela no oponente, ele morre. Imagina, você cutuca o Goomba e morre. Mas se for pensar, é o que os inimigos normais fazem o tempo todo. É verdade. Você já se machucou. Não, na verdade, então, se você seguir essa lógica, qual que é a lógica, então, de qualquer parte do corpo do Mario ser frágil e somente quando ele pula em cima dos caras ele consegue matar todo mundo? Ele bate, é o impacto. E quando ele bate com a cabeça no corpo, teoricamente, quando ele encostar o cara, então. E quando ele bate com a mão. E quando ele bate com a mão e a cabeça no bloco, ele quebra o bloco. É verdade. É, então. É verdade. É, na verdade, os inimigos têm a estrela. Tem uma forever. Estrela o tempo todo, não. Só que só da cabeça pra cima que não. Não, mas o engraçado é verdade. Quando... Não, mas sabe como? Que é que quando ele realmente tem estrela, não dá pra matar ele. Ó, que nem. Os Goomba? Não, qualquer uma. Por exemplo, no Mario World, tem aquela tartaruga que quando entra no casco amarelo, ela fica brilhando. Ah, e sim, não sim. Dá pra matar aquilo ela. Aquilo é pelão. Tá engolido. Também tá tem o Dry Bones, eu já comentei sobre o Dry Bones. Dry Bones você mata e ressuscita. Mata e ressuscita. Dry Bones também. E no Super Paper Mario, tem uma parte lá que o jogo põe pra zoar, né? E uma Koopa Troopa vem, bate no bloquinho, pega uma estrela, fica invencível, fica gigantona e tenta matar a gente. Pra você matar ela ali só com outra estrela. LOL. Olha só. Tem até musiquinha no tema, pô. Virou combate de Uber. É, combate de Uber. Tem um item. Um item. Item? Que na verdade não é um item. Que tá faltando. É verdade. Qual que é o item? Nossa, calma aí, vamos lá. É verde. Mas claro é que é um escroto. Item, ele fica dentro de um bloco, cara. Como é que não vai ser um item? É verdade, tá dentro do bloco é item. Croto. É verde, é escroto. Item? É um dinossauro. Ah. Item? É o Bowser. Mentira. É o Yoshi. É o Dino. É o dinossauro Yoshi. Yoshi, aí. Nossa, aí. Agora, por que que eu falo que o bicho é escroto? Porque o bicho nasce de um ovo que choca quando você bate no bagulho, manja. É tipo assim, você tem um ovo, aí você rela nele, ele quebra e já nasce perfeitamente uma criatura verde que come de tudo. Uhum. Come de verdade. Tudo literalmente. E ainda já nasce grande. Não, isso aí é mentira. Você, às vezes que na. Mario, vezes que nasce no Mario pequeno. World, eles são pequenininhos lá no mundo da estrela. Aí tem que dar comida pra ele. Da estrela. Mas antes ele já nasce normal. Só o colorido, o verde já nasce grande já. Então. Se bem que ali é uma coisa. É que assim, aquele Yoshi que a gente acha. Apesar do sprite, né, mostrar ele pequenininho crescendo, ele já era grande, só que ele foi aprisionado dentro do ovo. Ele até falou isso na hora que você solta ele. É verdade. É verdade. Que os outros são os amigos dele, que são mesmo os bebezinhos que estão presos, né? Aí ele mesmo... É, sei lá, acho que são os filhos, não sei. Não é um troço assim que o Bowser raptou os filhotes dele, por isso sim, que ele sim, tá lá? Sim, sim, é verdade, tem essa história. Mas na verdade, o Yoshi é o personagem mais traidor, mais traído da história do videogame, porque em qualquer fase que você tiver, a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver caindo no penhasco é soltar o Yoshi. Soltar ele. Solta o Yoshi, lógico. Foda-se o Yoshi, deixa ele morrer, mano. E esse filho da puta também sempre foge, ele sai correndo toda hora. Alguém lembrou da ponte de manteiga agora? Nossa, total, meu. A ponte de manteiga. E a saída secreta pra trás da saída normal, uhum, né? Você tem que do buraco. Se você não tiver ali uma capa, ou você solta Yoshi ou você não passa. É. Já fizeram até um desenho sobre isso. Já, o Betrayal, né? Eu já vi isso. É, tá de boa. Eu não vi. Depois você achar... É, eu tô no meu Orkut lá, depois... falando em Yoshi, levanta a mão aí quem gostou da musiquinha dele de Yoshi Story. Eu não lembro qual que é. Ai, foda, velho. Mas é isso, cara. Se o melhor amigo do homem é o cachorro, o melhor amigo do Mario é o Luigi. É o Yoshi. É o Luigi. Não é o Luigi, velho. Também, não, melhor amigo do Mario é o Bowser, porque se não fosse ele, não tinha jogo. Verdade. É lógico. Porque senão quem é que ia raptar a gente? Quem é que ia fazer construir um monte de inimigo pro Mario pisar em cima? Mano, é verdade. Não ia ter nem os outros vilões pra poder fazer ele de besta. Mas em outros jogos, por exemplo, em jogos tipo Mario Tennis, Mario Kart, Super Smash, o Yoshi é um... Ele é bom pra caramba. Mario Kart? Nossa, Mario Kart, velho. Ele é um, né, velho? Ele ganhou uma importância. Tem até a própria fase. Nightmash eu uso. É. Aliás, eu vou contar um segredo. Desde o primeiro Mario Kart. Como? O primeiro Mario Kart, Yoshi era bom. É verdade. No Super Smash, o Yoshi é um personagem apelão pra caramba, meu. Aquele ataquezinho que ele engole o cara jogar. E solta pro ovo. O que eu já sofri dos caras engolir e jogarem pra fora, meu. Aqui o ar é chato. Faz isso no ar, perto do buraco que você vê, né? É. Ô, deixa eu contar um segredinho. É, bom, não é bem segredo, mas... Você achou é de coisa... cheaters, né? Os smart cheaters... Não é cheater, não. Não, isso não é cheater no jogo, não. É outra coisa. É que, assim, como é que eu digo? Eu conheço muitas meninas que jogam, sabe? E, assim, eu acho que quantas, deixa eu ver... Torno de umas 20, 30, assim, sei lá, eu já perdi a conta. Não? E 99,9% delas amam o Yoshi. E 0,01% acham ele fofo. E os outros 2,7%? Puta merda. Não tem, já deu 100, né? Já deu 100. Tá bom, pode dizer, 100% acham ele bonitinho e os outros 100% acham ele mais bonitinho ainda porque acham ele tão bonitinho que votaram nele duas vezes. Então. Agora eu tenho duas perguntas pra fazer. Uma, elas fariam aquele ato suicida de jogar o Yoshi pra se salvar? Não sei, aqui o Mario World eu nunca vi elas jogando. Mas no que vocês estavam falando, kart, tênis, e os de esporte assim, quase sempre elas estão ali, ó. Né? Agora, mas elas ficam bravas quando acontece alguma coisa. Então eu creio que não faria. Então, quer dizer, na verdade eu já vi uma jogar assim, quer dizer, eu tava jogando e ela vendo. Mas aí na hora que eu passei essa parte, virou pra mim e falou bem claro, ó, se você matar o Yoshi, eu te meto a mão na cara. Nossa! Nossa, mano, pensei, tá bom, né? Vou ter que passar com a cara mesmo. Agora fica a pergunta. Segunda pergunta. Fica a pergunta pendente. Uh-huh. Pendente, como a gente gosta de dizer. É o Yoshi ou a Yoshi? Olha, o Yoshi. É. Eu acho que é gay, cara. Então, quem concorda? Yoshi é gay. Não, é que assim. Ele se comporta assim, não é que se comporta. Mas o Yoshi é comedor, gente, por favor. Mas ele bota ovo, cara. Não, ele age. Ele bota ovo, é verdade. Ele é bissexual, ele come de tudo. Ele come de tudo, é verdade. E bota ovo. Então, não, assim, o Yoshi ele é considerado assim, que ele se comporta que nem homem, apesar de não parecer todo. Mas eles são hermafroditas. Então, e é engraçado que assim, se eles fossem uma criatura que existisse mesmo, eles estariam infestando o planeta, porque qualquer ovo que eles botam pode nascer um Yoshi. Eles comem um coelho. Eles comem um bichinho e batem um ovo. Aí se não usar aquele ovo pra bater em alguém, ele choca e nasce outro Yoshi. Uma coisa de louco. Quer dizer que no mundo de Mario não existe o coelho da Páscoa assim, aí é pelo jeito que sim. E o Birdo, né? E o Birdo também, né? O Birdo sim, o Birdo é do... Como eu digo? Pode falar a palavra traveco aqui? já falei, não? Pode. o Birdo... Bom, se bem que tem umas variações, né? Se bem que no Mario Kart do Cubo, né? E no Mario Party 7, não sei se no 8 também, o Birdo virou tipo a namorada do Yoshi. Ela sempre foi, pra mim. Os dois têm sexo indefinido, só que um se comporta mais que nenhuma, se comporta mais que nenhum lugar, aí... Acabou, então. Uma solta ovo pelo nariz e o outro come de tudo. É uma loucura. Aliás, do Birdo, depois eu vou contar uma história do Birdo outro dia aí, porque eu sou meio cabeludo, esse horário. fazer um DS Cat versão maiores de 18. Não, é que tem um jogo do Wii que saiu, só vou dar uma palhinha. Tem um jogo do Wii que saiu, que eu esqueci o nome agora, que tem uma participação da Porto lá, só que é meio assim, sei lá. É, dá até um pouquinho de vergonha de falar, velho. Sério, uma mano. Ilha, né, que tem um monte de personagem obscuro da Nintendo, não é? Alguma coisa assim. É, então é esse, só que eu não lembro o nome agora. O que acham de baixo, de baixo travesseiro dela? Bom, fiquei com medo agora. Mas assim, enfim. E eu achei especial porque ele come, ele... Tá bom, ele pega com a língua uma tartaruga verde, com casco verde. E ele joga esse casco verde nos olhos. O vermelho, ele solta fogo. O azul, ele voa. Cara, é... E o amarelo, ele... E aquele... Ele engoliu o amarelo, quando tá brilhando, ele pega tudo de novo. Não, ele voa também. Então, o amarelo piscando, ele voa, pisa duro e costa fogo. É igual na Smash. Pisa duro. É, eu acho Jesus, que nem chamo. Smash direto, quando pega Smash Ball com ele, os caras falam, ai, corre, é o Yoshi Jesus! Yoshi Jesus! Não, ele é o personagem mais apelão com o Smash, velho, é impossível. Mas com o Limara? Não, o Limara é o Limar. Três, mas o Yoshi é complicado. Aliás, tem uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, o nome do Limara é o nome do Mar ao contrário, vocês já repararam? É verdade. Não, não é não. Eu nunca reparei. Por que o L? E o não, L? Não tem L. Japão não tem L. Ah, é verdade. O nome de japonês é Orima. Orima? Então, é assim. A sílaba do nome do mar é o contrário. Porque no Japão os caras falam silabicamente. Hã? Não é exatamente. Na verdade, o anagrama do Olimar é Mara. Também pode ser, né? Mas se for possível. Mas enfim, né? Nós estamos falando do Yoshi. O Yoshi vai ficar bravo, daqui a pouco vai começar a atacar ovo na gente. Não, vocês já viram. Na boa, no Yoshi Story ele roda. Vou aprendendo aqui, porque falando em Super Smash, por que o Smash do Mario é tão pior que qualquer outro Smash dos personagens, mano? Deixa eu ver. O Mario? Pior no sentido do efeito? É péssimo, mano. É o pior especial, todo mundo consegue escapar daquela porra. Mas é que ele não gosta de apelar muito, mano. É um... Não, calma aí, você tá confundindo. Quem acredito. Consegue escapar é o do Luigi. Qual que é o do Luigi mesmo? É a... Ele dança de uma forma muito homossexual. Zona negativa. Zona negativa, até com a provocação você mata um com aquilo. É sério, quer ver daquele chutinho dele que tirava 1%. Não, tira aquele chutinho lá é... É verdade. Os olhos dele estão muito pouco lá. Ah, mas sei lá, tem tanto especial lá, o pessoal fala que o mais embaçado é o do Donkey Kong, mas sei lá. É o mais difícil. Se você tiver um bom ritmo, aquele bagulho é foda. É, aquele lá é forte pra caramba, mas você tem que saber usar. É, então, eu também, então. É assim mesmo. Ó, o Osmar é que nem aquele cara do Corro que a Polícia Vem Aí, né, sei lá, pô, o filme que é que o cara só faz beatbox com a boca. Puta merda. Então, eu tava vendo um negócio aqui. Estão falando aqui que o Mario já teve muitas profissões, né? Muitas. Nossa, isso, põe profissão nisso. Ah, mano. Meu, o cara já foi até juiz, cara. Ô, oh, tantas coisas que o Mario já fez. De tênis e de boxe. Eu gostaria de colocar esse link depois no post pra você ver. Que os jogos WoW fizeram uma homenagem, né, pro Dia do Trabalho. Colocando todos não, acho que tem uma boa parte das profissões do Mario. Dessas profissões do Mario, exatamente. Começa com o carpinteiro, né, em Donkey Kong. Já foi professor, já foi médico, já foi doutor, já foi pintor, já foi Deus. Até jogador de futebol, velho. É, verdade. Hoje, futebol, beisebol, basquete. Já participou das Olimpíadas. Já foi atleta, já correu, já. Contra o Sonic. É, não. Correu contra o Sonic, dá pra acreditar nisso? É, na sequência, o carpinteiro ele virou encanador. Porque até hoje a gente tem essa impressão, né? De Mario, pô, o Mario é encanador. E aparecem uns canos no meio das fases. Ele não foi faxineiro também? Não, faxineiro é por causa do Mario Sunshine. É verdade, ele foi limpar tudo ali. Ah, sim, porque ele usava a bombinha pra... Mas mostra que... como ele desperdiça água. Ele desperdiça muita água naquele negócio. Ainda bem que lá é na praia. Aí não tem problema. É, é verdade. Vocês sabiam que ele também já foi cozinheiro? Hã? Cozinheiro? Cozinheiro? Vocês sabiam que o Mario também já foi cozinheiro? Que tem um jogo chamado Yoshi Cook? Que ele tinha que fazer uns biscoitos. Ah, é mesmo. Exatamente. Ah, já joguei. Já joguei. Já foi pintor também, que tinha o Mario Paint. Mario Paint. Tem um Picross do Mario, né? Uhum. Pro Game Boy também. No Picross eu não sei o que, que ele era. Era um arqueólogo. Era um arqueólogo. Quando você escolhia os quadradinhos do Picross, né? Ele. O Mario tava lá no canto segurando um martelo. Ah, então era como se estivesse martelando ali. Nossa, então deve ter voltado pro. Deve ter voltado pras raízes dele. Só quando lembra dele dirigindo, é só no Mario Kart, né? Mario Kart, é lógico. Mas teve um jogo que ele dirigiu o Fusca. Hã? Putz. É, um jogo que ele dirigiu o Fusca chamado Monster, só que o ruim é que eu não lembro o nome do jogo. Nossa. eu só soube porque eu vi um troféuzinho na Smash falando isso. Olha só. Ah, dançarino. Tem o DDR dele. Tem o DDR do Mario. Tem o DDR do Mario, é verdade. Ah, mesmo, né? Ele virou dançarino também. Ó, ele é bombril, né? Ele é mil e uma utilidade. É verdade. É bombril, exatamente. O que a Peach precisar, ele faz. Essa é a moral. Foi fundo, hein? Tá, calma, o Mario é palma nada. Então, isso que você está falando. Exatamente. Mas exploração aí. Ah, até padre de casamento ele já foi? Hã? Como assim? Verdade? Quando, onde? É, no Mario RPG... Tem uma cena lá que assim, o cara lá pega a Peach, né, e ele leva ela pra casar a força com ele. Aí depois que a gente salva ela de lá, aí chega os noivos de verdade. Aí fala assim, a gente tá precisando do padre. Aí a gente para lá na frente e faz a pergunta. O Mario faz a pergunta lá, a senhora aceita, o senhor aceita, ele fala assim, pode beijar a noiva, ele levanta as mãos, pula por cima dele e não vai embora. Puta, é. E no mesmo jogo, ele trabalhava de... É, como é que chama aquelas pessoas que atendem nos hotéis? Recepcionista? Como é que é? Recepcionista. Não, é assim, é a pessoa que leva bagagem, que leva a pessoa no quarto, que faz o serviço todo lá. Tá, eu sabia o nome em inglês, agora eu acabei esquecendo também. É bellboy, em inglês é bellboy, mas em português eu não sei. Então, o cara que leva as malas. É, lá ele também fazia isso, porque assim... Tinha uma parte que você tinha que pagar 200 pau pra dormir no hotel. Só que aí, se você passava mais de uma noite lá, eles cobravam mais 200. Só que se você não pagava, eles obrigavam o Mario a trabalhar lá. Putz. Até pagar que a massa. É, foi engraçado. Aí tinha que levar as pessoas no quarto, levar comida. O engraçado é que dava até pra você tomar banho no chuveiro delas com elas lá dentro do quarto. O Mario já foi até babá nesse jogo aí. Nesse jogo? Tinha um molequinho que ele queria brincar com os bonecos lá, só que a mãe dele não tinha tempo. Aí o Mario chegava lá pra dormir e ela falava, desculpa, eu não queria te incomodar, mas você pode brincar com meu filho uns minutinhos? Nossa senhora. Que massa. O Mario foi babá, né? Tem um jogo de DS que ele tem que proteger. Ele cuida das versões bebês dele. Mario e Luigi. Partner Time 2. É babá dele mesmo. Muito. Muito bom, por sinal. Foi babá dele mesmo. Quem tiver a oportunidade, jogue. Porque é foda. Todos os Mario e Luigi são muito bons, né? Mario e RPG sempre então, dá uma combinação dele mesmo, legal. Que era o Baby Mario e o Baby Luigi. É, verdade. Nossa, tá foda. É engraçado. Deixa eu ver se eu lembro a cena lá. Eu achava engraçado uma cena lá que assim, eles caíam de um lugar muito alto, né? Aí o Mario e o Luigi adulto desmaiava, aí os Mario e o Luigi baby ficavam chorando. A Luigi acordava lá com o choro deles, aí ficava bravo. É, ficava bravo. Aí o Mario acordava depois ele chorando, achava que fosse do Luigi. Aí todo mundo começava a chorar. Também tá. Mamá. E depois o Mario. O Luigi. Aí. Na verdade, tem outra parte desse jogo que é muito legal, porque quando morre o Luigi, o Baby Luigi que fica carregando ele, só que ele tá bem. Então ele fica meio que caindo assim. É, arrasta ele pelo pé. É, nossa, muito legal. Engraçado isso. Ai, caramba. Nossa. O gozar do Baby Luigi era mais corajoso que o Luigi adulto. Verdade. Nossa. Alguém lembra mais algo que o Mario já fez? Mas daí mesmo eles foram viajantes do tempo. Mas isso é uma profissão, né? Michael J. Fox é... Michael J. Fox, então, o cara é foda, né? Ele é formado em viajante do tempo. Nem sabia que ele tinha essa carreira. Cara, mas ele foi, né? Tudo, né, velho? É, acho que a gente realmente tem que ter uma profissão que ele não foi. Continua sendo no Galaxy, tecnicamente ele é um astronauta. Esquecemos do Dr. Mario. É, ele Doutor? Foi médico. Médico não, eu farmacêutico, né? Ah, mas não dizemos a importância do Dr. Mario? Bom, deixa eu ver. Ele cuida de uma doença rara. São três vírus esquisitinhos: um vermelho, um amarelo e um azul, né? Doença muito rara. Um é a gripe, outro é a febre e o outro é, sei lá, uma coisa esquisita. São os nomes dele mesmo. Ah, é? É febre, acho que é o vermelho é o febre, o azul é o tio e o amarelo é o rage. Como é que fala estranho? Laser rage, né? Isso. Então, rage. Ah, aí rage. É os nomes dos três vírus, né? Só que aparentemente que eles causam só gripe mesmo. Aí só jogar um monte de comprimidinho colorido, juntar três da mesma cor em cima de cada um e vai matando até não sobrar mais nenhum, né? Foi um joguinho. Então, é isso aí. Legal, né? Ou seja, é moral da história, pra você se curar de uma gripe, você tem que tomar uns 200 comprimidos. É isso aí. Bom, acho que agora já deu pra... Depois de tudo que falamos, né, já deu pra conhecer melhor sobre o Mario. Quê? Você Mario? Deu pra conhecer o Mario? Não. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Calma aí. Não é isso, não. O pessoal que tinha que conhecer melhor sobre o Mario. Que Mario? Tá, mano. De novo. Cara, solta a música. Parabéns. Não. Que isso? Alguém vai assistir a procissão? Vai assistir o quê?